Esta noite é a última noite. Pela segunda vez você vai me deixar. Vai embora, me deixando aqui na dor. Não ligue para os maldizentes, leva contigo este presente, o fruto do nosso amor. Hoje à noite estou contigo, amanhã estou tão só. O que será da minha vida por ter perdido teu calor? Leva contigo meus beijos, deixa comigo teu retrato, guardarei como prova de amor. No silêncio do meu quarto, contigo, amanhã estou tão só. O que será da minha vida por ter perdido teu calor? Leva contigo meus beijos, deixa comigo teu retrato, guardarei como prova de amor. No silêncio do meu quarto.